De Eu vi que tá com o boa. ventilador em cima do microfone. Tá fazendo barulho no microfone ou não? Não, né? Tá Parece. levemente, né? Pensei que você tava Parece. vendo no helicóptero. É, o Ah, Justin então. deve estar numa ventania do caralho aí, tipo na rua andando. É verdade, tipo rua. Nós somos correspondentes do jogo na Águia Dourada agora. Por isso que eu falei, meu. Parece que o cara tá em Bagdá, né? O filho da mãe. Ah, super, né? Bagdá, os É. ventos. Mas chega! Chega, porque esse é o episódio número zero do Meloncast. Eu acabei de inventar, vai ser Meloncast. Eu nem sei se vai ser esse nome mesmo, mas parece que o Jonathan deu uma ideia para um novo podcast, né? Não sei, mas vai, episódio zero do Meloncast. Vai ficar como Meloncast mesmo? Mas no Meloncast não era pra cine? Filme em específico? Não, não, é pro meu blog. Eu que mando nessa porra, viu? É, a gente tá com o pessoal de sempre aqui, né? De sempre. É como se tivesse 5 mil, 5 mil podcasts, né? Teve um piloto, né? Então, nós estamos na sessão 10 aqui, né? A gente tá com o David, o Machine, de novo. O cara fica quieto, né? Putz, nossa. Não, pensei que você ia... Não, não, não, não, cara. Não, eu tenho que fazer o trabalho pra você mesmo, né, David? Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? É, e a gente também tem o cara das piadas, mais ou menos, né? Mais praça, Everton. O senhor Joey Sonado. E aí, pessoal? Eu sou um palhaço, sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Se fuder. E a gente tem um convidado aqui, cara. E hoje eu vou tirar uma dúvida, cara, do apelido do cara. Ponto. Por que ponto? Você é um droid? Não, não, não. Mas só que é uma história de Lan House e CS, cara. É, então a gente não tem tempo pra escutar. Vamos pro tema do podcast mesmo, né? Dá certo. E o legal é que o Jonathan caiu, né? Ah, de novo? Caiu. De novo, né? Jonathan, você tá aí ou não? Jonathan? Se tiver, escreve aí alguma coisa. Tá soltando pipa, né, cara? Jogando bola. Olha só, estragou todo o podcast. Legal que quando aperta o botão gravar... Aí cai. É, e tá gravando tudo isso, né? Devia ter parado. Isso daqui vai ser um making off, tá ligado? Ah, é, por, cara. Por trás do podcast. Que foi? Foi? Porque do nada, velho. É, porque a gente teve que parar por sua causa, cara. É, eu tava tentando conexão de novo aí, vocês não atendiam, caía, vocês desligavam. E por... What the fuck? É, vai. E por sua causa, eu tenho que fazer tudo de novo. Esse é o Speak Melon, segundo episódio não, né, episódio zero. O outro foi piloto, não conta. É, o outro foi piloto, não conta, agora é episódio zero. Os mesmos de sempre, né, o pessoal que me perguntou quando a trindade de donos do blog vai participar, que seria eu e o Flávio e o Matheus, os dois ainda não podem participar, porque eles têm vida, né. Mas a gente tá de novo aqui com o Machine, o editor fodão aí. O cara que quer ser celebridade da internet, mas tá gravando da cozinha dele, né? Pode crer. Vem comigo, moço. E a gente também tem o Joey, né? Que tá aparecendo no time do Palmeiras, tá adorando cair toda hora, né? E a gente tem um convidado de hoje, o convidado legalzinho aí, amigo do Machine, o ponto 1. E eu vou ter que fazer de novo a pergunta, porque o Jonathan caiu, você vai ter que dar aquela resposta pra fazer de novo, por que do seu nome, ponto 1. Na House CS é uma merda, você ganha apelidos que você nem você acredita que existe. Tá vendo, Jonathan? Então vê se para de cair agora. Foi o hino do Palmeiras. Quando surjo ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão. Levar pra luta a garra de um vencedor. Correr e pegar as esferas do dragão. São tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica aventura começou neste mundo de emoção que você chegou. Quem procura... Bem, a pauta de hoje, cara, a gente não sabe nem definir pauta, né? Já perceberam isso, né? Ah, vai ser um assunto disso, um assunto daquilo, cara. Falam que ia ser nostalgia, depois falam que ia ser de desenhos antigos. É, a gente vai tentar centrar nos anos 90, depois vai ter um de anos 80, que vai ser de muita manchete, essas coisas. Mas eu quero quebrar a perna de vocês, assim, porque eu quero começar por canal. Graça! É brincadeira! É brincadeira! Puta merda, é tipo um ápice do... Boiolão. Tirando o Discovery Kids, tá bom, cara. É assim que eu rolo, Jonathan. Ah, ah, merda, porra! Vai, merda! Vai! Eu queria começar pela cultura, cara. Eu queria começar pelo Tintim, cara. Engraçado, era um jornalista, né? Não sei se vocês lembram, cara. Agora, sim, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês viram em algum momento do desenho, eu também comprando os HQs, alguma matéria desse desgraçado? Realmente não, não existe nada. Os jornais, não, não eram deles. Né? Falava bastante jornal, mas... Não, tinha jornal deles, sim. Tá, cara, mas tinha... eu nunca vi... Não, peraí, que eu tenho que escrever isso aqui hoje, aqui na minha máquina de escrever, cara. Olha, meu, um documento, tá escrito que eu bato em viado. É... Isso, tal. Cara, o desgraçado tava no meio de um mundo de revolução, de um mundo de merda na Europa, até o mundo inteiro, cara, mas você não viu o filho da puta escrever alguma coisa. É, mas ele meio que parecia que tinha algum gravador ali escondido com ele, que ele sempre tava falando, ah, é aqui que alguma coisa aconteceu, não sei o quê, como se tivesse, tipo, reportando o que ele tava fazendo. Assim. Mas ele tava falando com o público. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Ah, não, pode ser de não. Então era uma notícia em real stream, literalmente. É, tipo, eu acho um monte de desperdício assim pro jornal, cara. Não é que só se foge, só cai em armadilha. Em armadilha, em confusão. Você tem que tirar um moleque, meu, eu não vi nem escrever nada. Se fosse tipo de Miocin, pelo menos ficava tirando foto, tá ligado? Nas histórias do Superman, nos filmes, beleza, cara. Mas eu não vejo nada do Tintin, entendeu, cara? É um moleque que tá andando aí com seu cachorro. Pô, deixa, eu tô falando que eu sou jornalista. Sabe o que eu penso? Às vezes só tá na cabeça dele. Ah, eu sou jornalista. Caramba. Mas era um maluco que tá andando por aí. Nossa. Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! O maluco morava com a mãe ainda e tá brincando de jornalista. Tá na cabeça dele, que nem o Doug, né, cara? Esse aí assistir Doug, o cara tinha aqueles pensamentos malucos dele, né? Aquilo lá era carência, mano. Ele não tinha tanta atenção. O historiador, ah, ninguém dá atenção em mim, então eu vou fazer meu mundinho aqui, ó. É o mundo de Doug. Mas antes de sairmos de Tintim, vou aproveitar a brecha, né? Ai, que delícia, porra! Daí, o que vocês acharam do filme do Tintim? Que... Eu achei foda pra caralho. Eu achei sensacional, velho. Ainda mais quando eu vi a dublagem. Nossa, velho. Não, a dublagem só tem um pequeno problema, né, cara? Eu fiquei sabendo disso e eu fiquei puto, cara. Não deixaram o Isaac Bardabi, que é a voz original do Capitão, né? E do Wolverine, pra quem conhece. Eu, como assim não colocar o dublador original, meu? Será que não, foi mas... contrato? Não, tipo, a produtora não gostou dele. Não, ele não pode ser não, viu? A gente não vai deixar, cara. Nossa, eu acho que de tantos cigarros e outras coisas, a voz dele deve ter mudado, não, então. Tipo, esse ano eu fui assistir o X-Men, cara. Aliás, todos os filmes do X-Men eu faço questão de ver dublado, cara. É o único filme que eu vou lá e pago o ingresso, ó. Vou ver dublado. Compro o filme, o Blu-ray, DVD. Eu assisto dublado por causa dos dubladores do desenho clássico. E por causa do Isaac Bardabi, que é mito, tá ligado? A voz dele, realmente, o cara já tá meio velho, entendeu? Mas mesmo assim, o filme é muito legal. O que eu mais gostei foi aquela volta do Spielberg, assim, porque, tipo, desde o Parque dos Dinossauros, o Spielberg, tipo, ele parou de fazer aquele filme feliz, aquele filme com magia do Spielberg. Ele meio que, sei lá, não sei, cara. Ele fez a lista de Schindler, os outros filmes dele, ele foi, tipo, ficando, sei lá, amargurado, não sei, cara. Ele não fazia mais aqueles filmes meio de magia, assim, cara, ou de aventura, assim. Depois ele foi fazer aquela merda do Indiana Jones 4, que eu prefiro esquecer. A tarefa é difícil. Tá nível Cavaleiros do Zodíaco, né, cara? Desse filme, né? Difícil, mano. Mas aí ele volta realmente no Tintin, cara. O Tintin é aquele climão que ele filmes antigos dele. É, Aventura, Light. E o CG foi muito bem feito naquele filme, sério. Nossa, achei fantástico o gráfico. E vocês sabem, né, que é uma parceria com o Peter Jackson, e agora a gente tem que acabar logo a trilogia do Hobbit pro Peter Jackson já começar a dirigir o segundo filme, né? Que aí vai ser ele dirigindo e o Spielberg produzindo, ó. Vai ser o contrário. Vocês lembram outro desenho lá da cultura, cara? Eu lembro do Babar. Mas eu tinha raiva do Babar. Eu não tenho maluco. Ideia. Ah, obrigada, né? Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Vocês não lembram do Babá, não? Mano, o Babá é um elefante. Eu lembro, cara. Aí ele foi meio que adotado por uma senhora, ele foi aprendendo os costumes normais. Ele começou a andar em duas patas, uma coisa incrível para... Sambar com duas patas. Andar! É. Porra, presta atenção! Ponto 1 mostrando a importância da participação dele aí, hein, mano? Tá, ninguém lembrando do Babá aí. Tipo, não, então, cara, já que vocês não leram o post, né? É claro, né? Ninguém é essa merda de blog, né? Cara. Esse documento não prova nada, prova só que o Coringa é um filho da puta. Cara, no primeiro dia, minha prima não queria deixar eu e minha prima mais velha assistir Cavaleiro do Zodíaco, cara, por causa dessa porra desse desenho do Babá. Velho, eu não sei quanto vocês, meu, mas na minha época assistir desenho e tal, meu, era sempre uma briga. Era que, tipo assim, ainda mais quando a gente tava primo com outras crianças em casa, é cada desgraçado queria assistir uma porra de um canal diferente. Era Castelo Rá-Tim-Bum, aí outro querendo assistir Manchete e outro briga do cacete voando controle remoto pra tudo quanto é lado, velho. Ou só eu que tive isso? Não, normal, é que nem esse caso que eu acabei de contar mesmo, meu. Aí foi engraçado, tá ligado? Aí estreou o Cavaleiros do Zodíaco, até agosto. Aí todo mundo começou a assistir de boa, entendeu? É de boa. É de boa, né, cara? Eu lembro o primeiro episódio, cara, como eu disse lá no post, cara. O Ceia cortou a orelha do maluco lá do Cassius. Eu peguei e falei: caraca, moleque, nunca vi isso. Esse desenho vai ser foda, hein? Sabe qual era a minha base de desenho na época? Não, era He-Man. Pelos poderes de Grayskull. Thundercats, cara. Thunder! Thunder! Thunder! Thundercats! Eu nunca tinha visto sangue no desenho, cara. O primeiro episódio do Cavaleiro, o maluco vai lá e me corta a orelha. Eu era aficionado pela cultura, mas também, sempre como eu ficava com meu irmão, eu assistia muito a Manchete. Então, eu meio que misturei, tipo, infância boa com infância sangrenta. Mas o que tinha na cultura isso? Tinha dog, né? Cara, com o pessoal todo multicolorido. Nossa, velho, eu não sei quanto vocês, mas eu gostava de Doug, mas tipo, meio com uma estranheza, assim. Tipo, eu assistia, mas toda vez eu me perguntava, porra, velho, esse maluco tinha que ser colorido mesmo, velho. Ah, tinha que ser. Era o xiste do desenho. Não, eu tô ligado, mas não era uma coisa que por, eu sentava. Por que que os bem. Negros eram roxos, né, cara? Muito bem. Menos o Skeeter, né, cara? O Skeeter era amigo dele, não é? O retardado? É, sim, o Skeeter. É, menos ele. Mas né? O cara era retardado, ele ficava toda hora mesmo. Sei lá, parece idiota. Não, mas passou um problema lá nos Estados Unidos. O Doug falava que era racista, porque todo mundo era umas coisas estranhas, só que o Doug, que era branco, se apaixonou pela Patty Maionese, que também era branca. Não, Patty Maionese era uma negona, uma mulata do cabelo louro. Tá maluco, cara? Que desenho que você viu, cara? Que desenho que você viu, cara? Que desenho que você viu, cara? Responda, porra! Pode falar, mas ela é loirinha. Ela era loira, mas a pele dela é morena, cacete. Ela era artificialmente morena, porque aquela cor ali, velho, só tá seguindo daquela máquina de bronzeamento, velho. É, então, era um padrão de beleza dos Estados Unidos, anos 70 e 80, que era não, aquele pessoal louro e bronzeado. Não, eu pensei anos 90, cara. Mano, tá na pauta. Dog, 1991. Reprovado! Mas era, teve esse estereótipo de beleza, meu. Que era o pessoal tudo, tipo, bronzeado e louro, né? Tipo com californiana. Meu, eu tava falando com um pessoal aqui antes de você ter caído aí, né? Não sei pra onde, pro chique-chique. Cara, tô vendo toda isso agora, hein, velho? Puta merda. Eu tava viciado dessas canturas novas aí. Ai, que delícia, porra! Aquela Big Azaleia, cara. Ela fez um clipe que era... o Jonathan conhece, hein? Não é muito nome de travesti, velho. Eu sei que deve ser foda, mas, meu... Não, tipo, a mina fez um clipe bem anos 90, assim, né, cara? Com aquele filme lá das patricinhas de Beverly Hills, cara. E ela tem todo esse tipo de beleza que você acabou de falar. Agora os anos 90 tá voltando com tudo, né, cara? Agora vai ser, tipo, lembra quando a gente ficava vendo aquele pessoalzinho? Ah, meu Deus, anos 80, festa trash, não sei o quê, cara. Agora vai começar tudo. É. É, tipo, agora, tipo, os anos 90 virou o vintage de... É, cara, tipo, essa mina que eu acabei de falar aí de Azaleia, mas é isso, meu. Sempre tem alguma coisa, alguma merda que eu tô escutando que eu deveria ter vergonha de falar. Mas eu acabei de falar. Não, tem que espalhar a notícia, cara, porque senão não é... Eu estou escutando, hein, que essa véia... Você não viu que esse cara é viado, porra? Ele tá aqui pra espião, esse cara aí, porra. Esse cara tá manda do Batman aqui, porra. Pronto. Não vai falar de Os Anjinhos? Vou deixar pra Nickelodeon. Não, já que você falou Os Anjinhos, eu vou pro SBT então, cara. Vida Moderna de Rocco. Mas pera, o que aconteceu com o SBT, velho? É, que você não lembra de nada do SBT, né, David? Ah, então... A Vida Moderna de Rocco. Caraca, David, Dragon Ball. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar, é Dragon Ball. Tentando conquistar o azul do céu. Trazendo na mente um sonho de caçador. E uma grande armadilha preparar. Uma nuvem dourada navegar. Dragon Ball também era da Globo. Nossa, que moleque criado ali de Perioba Maltino, cara. Olha assim, não. O primeiro Dragon Ball, senhor David. Passou no SBT, passou na Globo, passou no cartão. O primeiro Dragon Ball era no SBT, cara. Confiante nos desejos de vitória. Certo de que nada foi em vão. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar. Aliás, começaram com uma descoberta meio macabra dos anjinhos, né? Eu tava fazendo uma pesquisa e sempre tem aqueles boatos, assim, que nem os boatos do final da caverna do dragão e tudo mais. Então, você via lá, tinha o Tommy, né? Tinha as gêmeas, tinha a Michelle. Tipo, ela sempre ficava tirando vantagem dos menores e tal. O moleque falava, fazia altas aventuras, né? Então, o que eu vi na teoria da conspiração aí dos Rugrats... Era que, na verdade, em um momento do filme você vê os adultos conversando com as crianças. E que, na verdade, as crianças estavam todas mortas e eram... Mortas não, desculpa, eram todas frutos da imaginação da Angélica. E a Angélica é a única criança que interage com os adultos. Então, é como se as crianças não existem, todas elas fossem fruto da imaginação da Angélica e ela é uma criança pirada, entendeu? É uma criança que não tem atenção dos pais. É. Exatamente, já que ela ficava muito sozinha e era mimada. Engraçado, né? Sempre tem uma teoria maluca de ou alguém é maluco ou alguém morreu, tá ligado? Tipo, que nem aquela do Will Smith, cara, do Maluco no Pedaço. Ó. Na real, ele tinha morrido mesmo no começo e tudo aquilo, sei lá, meu, era... Ele tava no inferno, mano. É, cara. No inferno? Aqui, ó, eu tô lembrando de outros animes, cara. Alguém lembra de Fly? Terras distantes. Fly, mano. Como não, como não, mano? Fly. Dragon Quest. Tá vendo, cara? SBT, eu não lembro de nada, só lembro da abertura. Eu lembro que tinha uns episódios que, apesar de ser um moleque e tal, fodão, matava monstro, o pessoal começou a ficar com medo dele, que ele ficou muito forte, né? Aí ele falou, meu Deus, você usa essa relíquia do dragão das trevas aí, você é do mal, sai daqui. Não, outro anime dessa época também, cara, que eu lembro mais ou menos assim, porque minha prima que gostava, eu achava bem merda, assim, cara, porque eu ficava esperando um outro, cara. Aquele Guerreiras Mágicas de Ray Hurt. Dali das mais, mais, do menos... Coisa pode acontecer. Todo mundo tem que ter um sonho pra viver. Um mergulho no infinito, numa emoção. Ah, eu tô ligado qual que era. Puta. Era que as meninas tinham as espadas lá, tinha cada um de um elemento. É um Sailor Moon, só que... Guda. Nossa. Sailor Moon misturado com Guda. E tirando isso, cara, a melhor adaptação de um videogame, cara, pra outra mídia, cara. O anime do Street Fighter. Nossa, velho, foi sensacional aquele anime, de verdade. Cara, eu tenho essa merda aqui em casa em DVD, não vindo pra ninguém, cara. Sabe aqueles DVDs lá que comprava na Santa Efigênia, tá ligado? Mas, de verdade. Ainda estão aqui, viu, cara? É um dos melhores animes. Agora fizeram aquela série em live action, assim, cara. Nossa, ficou fantástico. Ficou fantástico, mas eu ainda prefiro o anime, cara. O anime. Não, é velho, não tem como comparar, né, meu? É a mesma coisa e não é, né? São, puta, artes distintas, apesar de falar disso, ambos falar de Street Fighter. Mas eu tava reassistindo o desenho do Street Fighter, no caso, pra poder comentar o cast, né? E, meu, sabe uma coisa que, assim, puta, a história é boa, tudo mais, tipo, mas uma coisa que irrita um pouco são as lutas, né? Que é, tipo, meu... Que isso, cara? Eu achava foda, cara, as lutas. Meu, os primeiros episódios, todas as lutas são em flash. Então, por exemplo, ele chega, dá um soco, aí mostra ele com um soco, tipo, e o cara, tipo, um risco branco na tela e o cara caindo atrás. É, nos 90 é isso aí mesmo, né, cara? É, então, aliás, quem trouxe uma revolução na luta nos anos 90 foi Dragon Ball, porque todos os animes eram assim, era Flash e o cara atrás dele depois. Dragon Ball começou a mostrar um detalhamento muito grande de movimentos e de acrobacias. Aliás, talvez seja uma das coisas que as pessoas mais se empolgaram com Dragon Ball. Mas tinha umas paradas que eu gostava do Street Fighter, assim. Um dos primeiros episódios, assim, cara, o Ryu chegando na casa do Ken. O cara, tipo, morava numa mansão gigantesca. E, tipo, era 15 minutos de carro até a mansão, cara. Sou rica! Eu sou rica! Caraca, não, que filha da mãe esse maluco, né? Da porta do terreno dele até a porta da casa dele. Até a porta da casa dele de carro, tá ligado? Tipo, sei lá, o maluco dominava o estado dele, meu. Eu acho que o jardineiro ali ganhava milhões. Eu fiquei boado na época, assim, cara. Meu, um problema real, assim, da vida, cara. O Ryu foi preso, cara. Não sei se... Tipo, o Ryu é preso, com aquela droga lá, sei lá, da Shadamu, que ela vai parar na prisão, cara. Ela é muito foda. E aí ainda enfrenta o Sagat lá dentro. Isso, né? isso mesmo, cara. Eu achei foda. Meu Deus, o Ryu, meu herói dos videogames, tá preso, cara. Aí teve aquela treta do quem encontrou o Vega, não sei se vocês lembram também, foi bem animal. Nossa, aquela treta, mano. E aquele um mês pro antes da treta. E aquele um mês pro Ryu soltar um Hadouken. Nossa, ô, oh, era só de sábado o desenho no SBT, tá ligado? Meu, nossa, todo... era uma semana. Mas é o ápice do desenho. Cara, todo mundo esperava isso. Quando o maluco soltou o primeiro Hadouken, velho, nossa, deu um arrepio do cacete, velho. Não sei vocês, mas, meu, eu fiquei empenhado. É tipo superação, como você vai e consegue atingir uma coisa que você queria tanto. E continuando no SBT, tem... No SBT, eu tô tentando lembrar dos desenhos que passavam no SBT, agora tá... A memória me falha. Cadê? Olha a pauta, olha a pauta. Cadê a organização? Mas a pauta de vocês é uma merda. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Simplesmente gostei de vou mandar essa porra aqui só, né? Tipo, David Jobs organizando a pauta aí pro Sergião cagar no pau aí. Passava Gato Félix também, não passava? O Gato, Gato Félix, eu lembro dessa porra. Félix, nossa, meu, Gato Félix era o gato da bolsa amarela lá que cabia Deus do mundo lá, meu. É, tipo, que nem a bolsa tipo, da mulherada hoje em dia, meu. Mano, tinha de tudo. Ele virava escada, virava avião. Pensando meio que era uma bolsa do Gato Félix. Se o cara é homossexual, assuma, porra! Deve ser uma declaração viada, mas eu gostaria. Tem que lembrar que a bolsa, você só queria uma bolsa porque ele não carregava no ombro, né? Que nem o pastor. Exatamente. É essa discussão que tá rolando em algum lugar aí, esse caso de família aí no fundo. Eu não sei quem é, não é. É com você, pô. É, pô, tu. Deve ser aqui, que criança fala com Cara, eu acabei de lembrar um dos melhores desenhos, né? Agora que eu tô lembrando, meu, o SBT pegou toda aquela era de ouro da Disney, daqueles desenhos dos anos 90, né? Eu já tava esquecendo disso. Que tipo, cara, a Toca do Pateta? Isso, cara, tinha DuckTales. Tinha Animaniacs, era lá também? Não, depois, cara. Ué, teve Animaniacs também no SBT. Teve... Puta, ele pegou... É verdade, agora você falando de Disney, tipo, teve Pequena Sereia, teve... Aladdin, teve... O que mais, cara? Rei Leão. Leão. Nossa, sabe o que eu lembrei agora? O Rei Leão era do Pumba, do Timão e Pumba, né? Lembrei do Marsupilame, velho. Quem lembra desse? Caramba. Que era o Marsupilame. Que tinha uma cauda gigante. Correndo pela selva, mas que... Cauda grande, puta. Então... Vocês não lembram, cara? Que isso, até a música, você cantando no fundo... Vai entrar exatamente na hora que você começar a cantar. Exatamente. Cara, meu, tinha aquele desenho do Denis Pimentinha. Denis Pimentinha, é verdade, que era o molequinho loiro lá. Isso era clássico, velho. Passava direto, até mas... tinha muita graça aqui. Vou mostrar mais o filme, velho. Eu ria, cagava de rir, velho. Mas o desenho não tinha muita graça. Tinha aquele desenho do Super Patos também. Super Patos, vem aí! Nossa, eu curti a Super Pato, velho. Nossa, eu, nossa, eu tava pra caralho, velho. Nós cantava a música junto, velho. Puta, eu achava foda. Thundercats. Thundercats. Silverhawks, verdade. É, apesar que... Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em casa eu tenho um papagaio e eu sempre falo, como ele é meio brabo aqui, ele é tipo um rejeitado do Silverhawks, tá ligado? Eu botou uns papéis de alumínio nele. E cara, ele passava um dos melhores desenhos da história também, cara. Tirando a Animaniacs, que era o Freakazoid, com a menor dublagem do mundo. Super é demais, Freakazoid, Freakazoid, e correr o satisfaz. Freakazoid, Freakazoid, salva o Washington DC. Freakazoid, Freakazoid, se não tiver mais nada na TV. Freakazoid, Freakazoid, e no cérebro nada bate, tem calda de chocolate. Um bom caso para Freud. Freakazoid, Freakazoid, olhe só pra ele no seu computador, surfando na internet, no espaço ele entrou. Virou um Freakazoid e parte se tornou, deixando todos novos, mas ele que virou. Sua base é usa Freakazoid, Freakazoid, Freakazoid, Freud corta o seu cabelo, Freakazoid, Chimpanzoid, o seu carro é Freaka móvel, Freakazoid, Freakazen, é sucesso pra valer. Freaka eu, Freaka você, orgulho da nação, não mude de estação. Ele é super, é demais, Freakazoid, Freakazoid. Freakazoid é que nem um máscara, né, meu? Só que é um pouco mais de, tipo, mais na vibe cibernética, né? Era muita referência, assim, cara. É legal que agora, tipo, eu tava revendo alguns episódios, assim, achado no YouTube, meu. Só agora que eu tô entendendo algumas piadas, assim, que na época passou batida, assim, entendeu? Não, mas isso é com vários, até com máscara, velho. Tipo, anos depois que eu fui entender... Puta... Pô, você nem faz ideia, uma piada genial, mano. Aqui, ó, tem um outro desenho, né, cara, mas, é, esse é aquele desenho, né, tipo, que eu já falo, né, que é alguém copiou de alguém, né, cara, que é o mundo de Bob, que é a mesma coisa do Calvin, né, cara. Você ia falar que era igual o mundo da lua da cultura. É, mas não é bem um desenho do mundo da lua, né? Mas é mais o naipe do mundo da lua do que Calvin, pra falar a verdade. Não, é totalmente Calvin, cara. Caramba, só faltava o gravador. É. Tipo, os dois brisavam igual, meu. O Freakazoid foi cancelado porque era voltado pro público de criança. Eles não entendiam as piadas, era mais pros adultos. Não, era o Spielberg, né, cara? Era do... Exatamente. Ah, é verdade, direto ele aparecia no meio do desenho lá, uma animação dele, do Spielberg. Ele e os personagens do Animaniacs. Engraçado, o Freakazoid começou de um jeito e foi mudando, você viu? Que era por um cara que ia transformar nele. Ah, do nada não aparecia mais esse cara, era direto o Freakazoid. É, tipo, você é chato, sai, mano. Só quero Freakazoid, porra. Não, eu gostava dos outros, cara. Eu gostava do Caçador, cara. O melhor herói de todos os tempos, cara. O herói que atua numa cidade que não acontece nada, tá ligado? Os caras chamavam ele lá do fim do mundo, da floresta. Meu, não, tipo, não tá acontecendo nada, mano. Tem o Cavernoso, que também que é o... Acho que o primeiro episódio, o Cavernoso é um vilão lá, que ele tem a aparência de um cara das cavernas mesmo, mas ele é super inteligente. Dá licença, sabe quanto tempo vai demorar com isto? Por quê? Alguns de nós fizemos reserva para jantar logo mais no Green Gourd. Eu já jantei no Green, é preferível continuarem como refém. Até que você fala direitinho para um homem pré-histórico. E você é uma gatinha. Fala todo pomposo. Pomparista. Isto é a maior putaria! Putaria! Putaria! Nossa, aí é outra coisa. Nossa, velho. Dá botar aquela censura. Vamos pra Rede Globo, né, cara? Vai pra Rede Globo agora, depois disso. A Rede Globo tem uma porrada de desenho, né? Que eu não vou ficar lembrando. Vocês que manjam aí, né? Capitão Planeta? O nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou 5 anéis mágicos para 5 jovens especiais. Kwame, da África, com poder da Terra. Da América do Norte, Willa, com poder do fogo. Da União Soviética, Linka, com poder do vento. Da Ásia, Gui, com poder da água. E da América do Sul, Mati, com poder do coração. Os 5 poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. O poder é de vocês! Capitão Planeta. Nossa, Capitão Planeta, velho. Eu odiava esse desenho. Eu também odiava esse desenho. A ideia ambiental deles. Nossa, era muito ruim. Não, terra, fogo, água, coração. Que porra de elemento é esse? Coração. Era brasileiro, né? E da América do Sul, Mati, com o poder do coração. O brasileiro é uma merda mesmo. Brasileiro. Não, tipo, figurante, né, meu? Eu falei, puta que pariu. Puta, o coração que... da Yacht, tá lá? Não, coração... o coração é do brasileiro, meu. É o índio brasileiro, idiota. É o coração, é o índio. Pode pesquisar agora. Eu gosto de ver que ele é o mais. É da floresta, Amazonas. É o mais fodido, né? Tinha a do vento, que eles falavam assim, vem da União Soviética. Da União Soviética, Linka, com o poder do vento. Da União Soviética, né, cara? União Soviética. O poder dela devia ser radiação, tá ligado? Bombas nucleares, né? Tipo, vento. Pô, da Rádio dos Vilões fizeram Capitão Poluição, não sei se vocês lembram. Radiação, desmatamento, fumaça, tóxicos e ódio. Muito cima da Mônica isso, sério, velho. E Capitão Planeta durou 6 temporadas, hein? Nossa, como, né? Como? Quem que financiava aquilo? Véio, era muito zoado. Tudo bem, né? Uma pessoa normal também ficaria ruim, mas... Não, quer dizer, não mesmo assim, se ele vivesse aqui no Brasil, então ele já tava morto, né, cara? Fumaça... Nossa, em São Paulo... Ah, mas é mais clássico mesmo, ó, da Globo, que tá no meu coração, né? É o desenho dos X-Men, cara. Não adianta, não assistam hoje, meu. Eu fui assistir aquele episódio antes de assistir o filme novo dos X-Men no Netflix, um episódio clássico com o Wolverine vem lá do futuro e não sei o que, pra evitar o assassinato lá do senador. Meu, desenho hoje é muito mal animado, mas na época era foda. Era muito foda, mas sabe qual o problema, cara? Não tinha linearidade na hora de passar aquela porra. Puta que pariu, nossa, que eu me perdi. É que você pegava mais entender. Ou menos, mas é que eles adaptavam vários arcos assim, entendeu, cara? Mas tinha uma continuaçãozinha assim, cara. Na hora de transmitir, meu, tudo estava assistindo. Aí, vamos supor, rolava de passar, tipo, 2 vezes X-Men, né? Mano, em cada episódio uma história diferente. Falei, porra, velho, fudeu. Meu, a gente já não tinha muito conhecimento das coisas. Quando fazia, meu, X-Men era uma história puta complexa, velho. Tipo, é bem trabalhado o negócio. E os caras faziam aquilo, meu, quebrava as pernas, sério. Vai ter que ser obrigado a tocar a música do Dragon Ball, aquele opening que todo mundo sabe cantar. Que, meu, precisamos falar de Dragon Ball, velho. Eu acho que foi o Rei Xalá? Rei Xalá? Como já foi falado no Orkut, o Rei Xalá? Oxalá? Rei Xalá. Oxalá? Oxalá. Emanjá. Is assisti, acho que toda a saga do Dragon Ball mesmo na Rede Globo, cara. Não assisti na TV a cabo. Tava sofrendo, que eu esperando puta luta demorada do cacete. Tipo, 3 dias lá só pra poder ficar os caras assim, se encarando, e você tava puto da vida, porque você esperava pra poder assistir a porra do desenho pra ver o cara só se encarando, meu. Tava uma raiva, mas também, meu, quando rolava quebra-pau era foda demais, meu. Negócio, nossa, valeu a pena. Não, era foda, cara. Era foda, sério. Na época nós ficava à noite pra assistir X. É, Dragon Ball, caralho. Rex o quê? Rex o quê? Você ia falar outra coisa. Você não ia falar Dragon Ball, não, meu. Meu, mas o Dragon Ball, eu tive a oportunidade de reassistir ele de novo ultimamente, né? Meu, puta, mesmo depois de tantos anos que passaram, meu, o negócio é muito bem feito. O enredo é muito bem feito, as lutas são bem feitas. Meu, você vê, é sensacional. Aquela parada da saga do Cell, que começa a mexer com a teoria de viagem no tempo, meu, puta, aquilo foi muito bem trabalhado, cara. Foi da hora, cara. Nossa, puta, hoje eu olhei e, tipo, eu admirei ainda mais. Porra, mano, puta, mas visão do cacete. A parte favorita do desenho não tem porrada, cara. Minha parte favorita é quando acabou com essa treta aí do céu e os caras estão vivendo a vida normal, com o Gohan indo pra escola. Eu achava foda, eu não sei porquê. Você só vê porrada, Gohan, entendeu, cara? Sofia bullying, tipo, o cara indo pra escola, tá ligado? Tipo, o cara tinha que se fuder, né, pra ir na escola. O cara virou o Saiyaman. O cara tinha que ficar escondendo os poderes dele. Era foda, meu. Ô, oh, mas eu não sei quanto vocês, velho. Mas, meu, naquela parte do Saiyaman, mano, me dava uma vergonha alheia, velho. Tipo, dava até desligar a televisão. Ah, esse Jonathan é muito massa, velho. Né? O cara só quer ver a porrada. Isso que era legal, cara. Meu, o desenho só tinha porrada, fuder, cara. O desenho só tinha era muito louco, eu achava muito legal isso, cara. Eu sou fã de histórias normais, não sei porquê, cara. Eu achava não, foda, nada cara. Contra as histórias normais, mas, meu, quando ele começava a fazer aquelas dancinhas, velho, era escroto pra caralho. Não, era legal. Como é? Era legal, velho. Você ia falar alma, que dá vergonha? Você perdeu a alma. Você ia falar que ia dar vergonha no... quando ele tava gritando na TV, né? Nossa, velho, aí as mães pirava, velho, as mães pirava. Nossa, velho, a minha avó começava a me exorcizar quando via aquela porra. Não, fui proibido de assistir Dragon Ball numa época, velho, foi foda, velho. Que era foda pra mim, cara. Tinha bem mais história aí, ratinho, do que o outro anime que eles copiaram, né? Ou sei lá, que era o Digimon. Digimon, campeões. Por que é mais ratinho? Explique-se. É, porque, tipo, era um produto mais ou menos ali parecido com Pokémon, né? Só que pra mim tinha uma história um pouco melhor, né, cara? É, as duas temporadas são fodas, né? As duas primeiras. Nossa, são mesmo. Digimon comparado com Pokémon é o seguinte: o Pokémon, ele só foi. E os dois, né? Os dois foram pra vender jogo. Só que o Digimon tinha história. E o Pokémon não ia pra lugar nenhum. É, Pokémon só era pra ficar vendendo monstro. 9 da matina, o dia tá pra começar. Não acordo muito cedo, sou meio marajá. Batata, doce, frango, logo de primeira. Prepara as marmitas, tá lotada a geladeira. Esse meu jeito de viver não nunca foi igual. A minha vida é fazer bem vencer o mal. Pelo mundo viajar. Eu sou revoltado até hoje, cara. Que filha da puta daquele Ash nunca ganhou uma liga daquilo, cara. Ele nunca ganhou, sei lá, o UFC dos Pokémon lá, cara. Sei lá, uma liga menor. Aí vem aquelas teorias, né? O Ash morreu naquele acidente e até hoje ele tá sofrendo. É, tipo, os Pokémons é fruto da imaginação dele e ele tá no hospital. É claro, é tudo isso, né, cara? Qualquer desenho você pode colocar essa teoria. Não, filha da puta nunca envelhece. Agora você vê que os Pokémon hoje em dia, quem é o desgraçado do principal? O Ash ainda, cacete. 20 anos o maluco não cresceu, não teve a porra do emprego, não conseguia a merda de um ginásio, vive fudido, porra. Mas é aquela teoria do Nine Gag, né? Do primeiro episódio do desenho aqui. Se você visse aquele Pokémon vendado, você podia fazer qualquer pedido, cara, que ia se tornar real. E o pedido dele é, sei lá, ser um retardado de 13 anos que fica atrás de bicho, entendeu, cara? E por isso que ele tá assim com... Nunca cresceu. Nunca cresceu, entendeu? É, síndrome de Peter Pan, maldito, é. Né? É sério, eu ficava muito puto quando ele finalmente conseguia os Pokémon foda. E o que ele fazia? Ele dava, ele libertava. Idiota! Lembra daquele episódio do Butterfly? Puta que pariu, aquele episódio eu chorei, hein, mano. Até minha avó sabe que esse cara é bicha. Aquele episódio é triste. Mas também do Charizard, puta que pariu, velho. Nossa, do Charizard eu fiquei puto pra caralho. Flash, seu filho da puta, morre. O cara levou pra caralho, Pokémon problemático da porra pra depois ele liberar. Ah, velho. Sério, eu acho que foi depois daquilo que eu parei de assistir, velho. Perigos. Olha, já que a gente tava falando de teoria, tem que voltar pro desenho que gerou todas essas malditas teorias que são iguais, cara. Que é Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Puta, eu gostava do Caverna do Dragão. Eu gosto, na verdade. Cara, você sabe que até hoje, quando eu assisto lá no canal da Globo, aí eu só passando coisa antiga da Globo, até hoje eu tenho esperança que eles vão cair fora de lá. O Caverna do Dragão, você tá falando? Tu não curte, não, velho? Não, curta, por isso que eu tô falando, cara. Tipo, até hoje eu tenho esperança que eles vão sair de lá, assistindo no Viva, tá ligado? E reclamando deles, assim, cara. Nunca sairão, nunca sairão. O último episódio só saiu desenhado, o roteiro também. Falaram que chegou a rolar lá um episódio. Não, não chegou, não. Eles nem fizeram. Eles só tem o roteiro dele. Fizeram tipo um quadrinho de roteiro. Aqui no Brasil, né, cara? Não, você sabe, é tipo aquele desenho. Meu, o desenho nunca fez sucesso lá fora, meu. Fez sucesso aqui com a gente, entendeu? É. Lá fora não deu sucesso? Não, não. Você se chamava Dungeons and Dragons? Sim, cara, mas não fez sucesso, mano. Não fez. Você não tem referência, assim, cara. Você vê lá fora, meu, eu não vejo ninguém. Porra, você lembra de Dungeons and Dragons? Desenho, meu, é uma bosta de desenho pra eles, entendeu? Mas fez sucesso aqui. Aliás, vou falar uma coisa que vai deixar vocês possesso, maluco da cabeça. Demorou anos pra poder ligar Caverna do Dragão com Dungeons and Dragons. Parabéns. Vem com a abertura gigante, Dungeons and Dragons. É, com aquele nome gigante, você morou anos, eu admito. Com estouro dos anos 90 com RPG de mesa. Então, demorou. Pior do que isso, é só lembrar do filme do do Dungeons and Dragons, cara. Nossa, é muito ruim. Teve continuação essa porra. É, teve o 2. Mas, cara, o filme é uma merda, mas tem uma cena clássica. Eu vou ver se eu coloco o link aí no post, cara. Que é o do tapete? Não, é o cara, o Jeremy Irons gritando em inglês. O cara é tipo o maior overacting, assim, da história. Let the rain, let the blood rain from the sky. Let the blood gritando assim, meu, muito foda. É o cara que grita... Everyone! Everyone... Não, não, esse é o Gary Oldman. Esse que eu tô falando é o Jeremy Irons. Jeremy Irons é o cara que fez a voz do Scar no original. Tá. Se não falasse, nunca ia descobrir. É que ninguém assistiu, cara. Acho que só eu mesmo que assisti uma vez o áudio original. É, eu assisti pra nunca mais assistir, cara. Sabe quem faz a voz do Simba adulto? O Ferris Bueller. Olha só. Tá vendo? Parabéns. Agora vocês sabem, saber é metade da batalha. Muitos parabéns. Ninguém pegou essa referência também, né, cara? Tá vendo? Eu sou velho demais. Deixa eu fazer uma pergunta, Sérgio. Você que assistiu o com o áudio original, também tinha alguma referência do Scar, quando ele tava caindo, dele gritar que era... homossexual? Isso aí é brincadeira dos dubladores aqui no Brasil, cara. É, isso, puta, mas que bosta de brincadeira, desgraçado, que destruiu a infância de milhares, velho. Eu respeito esse dublador. Legal, legal, mas a feira da fruta não foi isso? Eu não tenho pinto, não sei se você sabe disso. Eu sou eunuco. Não, feira da fruta era os caras que se reuniram, que nem a gente, assim, pra que não tinha que fazer da vida, só que eles pegaram na época o vídeo cassete e redublaram um episódio da feira da fruta. Do Batman. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Vocês querem lembrar de outro canal aí, cara? Vocês querem falar da Manchete, né? Pode ir lá, vai, pode ir lá. Então vamos lá com. Cavaleiros do Zodíaco? Os Cavaleiros do Zodíaco. Não, aquela que a gente já falou pra caralho, né, de Cavaleiros. É o desenho foda de definitivo dos anos 90, pronto. Os Super Campeões. Santoy apresenta... Nossa, era foda, velho. Cara, eu adorava Super Campeões até chegar o episódio que eu descobri que o Albert Tsubasa vinha jogar no São Paulo, cara. Aí, vai tomar no cu, cara. Aí foi o auge dele, meu. Foi o auge. Pronto, se fudeu aí, morrer, cara. Que lá era os Brancos FC. Não, isso aí é o remake, rapaz. Foi o segundo anime. O original ele vinha jogar no São Paulo mesmo. Era no São Paulo mesmo, cara. E o final foi no Maracanã aqui. O Flamengo. Olha só, velho. Que jogão. Brasileirão, velho. Porra, bom campeonato pobre comparado com os do lado de fora, mas foi prestigiado pelo Oliver, velho. Oh, mas, mano, pra mim foi foda. Quando apareceu, puta, o cara veio pro Brasil, mano, eu achei muito foda. Mas, ó, sério. Pra mim o cara mais foda do desenho era o goleiro, cara. Eu só comecei a jogar no gol por causa do Benji Wakabayashi, cara. O melhor goleiro da história. Isso. Do futebol. O muro em pessoa. O muro que bate na trave e sangra. Ter sido treinado pelo Mu, né, o desgraçado. As barreiras invisíveis lá. Bem, ó, eu não quero falar de Cavaleiros, mas a gente pode falar da cópia dos Cavaleiros, que era Shurato. Shurato. Shurato. Eu reassisti Shurato pra ver se começava a entender melhor e tudo mais. Meu, Shurato é uma merda. Não, não velho. É uma merda, era. Nossa, da hora, cara. Assim, era da hora, cara. A briga lá dos meus. Meu, melhores amigos, velho. Era foda aquilo. Nossa, eu gostava de ver. Cara, a gente escutava aquela música. Eu lembro, a mulher, meu. A mulher canta com desespero, assim, cara. Parece que vai ser algo foda. Existe guerra no mundo celestial. Caramba, né? Realmente parece que tem alguma guerra aí. Então, o negócio é isso, né? Tentei reassistir hoje em dia. É cansativo, é bem fraco. Cara, eu tinha assim, um boneco daquele que tinha a Shakti de tigre. Lembra que era o nome das armaduras? Oh, né? Parece o nome de loura de Tchan, cara. Alguém lembra que era pra poder ativar a armadura? Ele tinha que segurar tipo um canozinho. Que delícia, cara! Forma de... como fala que é aqueles movimentos com a mão de ninja? Ah, esqueci, é. Jutsu. Puta, não. É, jutsu. Ó, aquilo tipo... é referência totalmente indiana, hindu. Aí, que é negócio. Aí, ó, é, referência hindu aí, mano. Aí. Não, mas ele é, mano. O nome era Shiva. É verdade, era pra concentrar um mantra. Mas o Shurato, os caras não voavam em cima da armadura? Voavam. Aliás, é uma maneira inteligente. Corrigindo aquele negócio pra ele ficar carregando a armadura. Esse melhor carro, armadura. Né? Tipo, eu achava da hora, né? Eu falei assim, puta, deve ser... Ele, tipo, era umas pranchas voadoras, tá ligado? E tinha outro anime, vamos na onda de Cavaleiros do Zodíaco, que se chamava Samurai Warriors. Cinco fantásticos samurais armados. Samurai Wars, mano, eu tinha os bonecos Samurai Wars. Era foda, né? Sabe o que eu achava foda, cara? O maluco tinha um tigre branco de estimação, juntos, cara. Porra, quem tem isso, né? É o He-Man, velho, só não é branco. Mas era o He-Man, eu tô falando tipo do mundo real, vai. O cara tinha um tigre, cara. Falando essa referência de He-Man, não fica só também no tigre. Tinha uma época lá que ele começou a transformar, fazer a armadura branca. E o tigre também ficava com a armadura branca. Pô, mano, se não for He-Man. Era a parada mais massa velho do mundo, cara. Um tigre com armadura, né? Tá ligado? A She-Ra tinha um tigre também, não tinha? Não, a She-Ra tinha um cavalo de ela. Cavalo, é verdade, um cavalo. Virava um Pegasus, não era? Ou era uma Valkyria? Heróis que chegam ao limite de suas forças. Uma luta entre o bem e o mal. Eu tinha um bonequinho também do vermelho, cara. Nossa, era foda, cara. Eu tinha o Seiya, o bonequinho do vermelho e o tigre do Churato. Sensação fora do normal. E quando o champinho passa de camarim, sem sensação fora do normal. Vocês chegaram a ter os cavaleiros com armadura de ferro, velho? Cheguei, cadê? Eu tive o Seiya, chupa. Eu tive o Seiya também, tive o Seiya com armadura de ouro, chupa duas vezes. Ah, Sagitário. Merda, cara. Eu tinha o Seiya, mas eu tinha o Seiya na época que saiu, rapaz. Eu fiquei na lista de espera, não, saiu também. Não foi agora, não, foi na época que saiu, eu tive, mano. Onde tá, não sei, mas eu tive. Olha, mano, é foda demais. Pra mim, mano, o escorpião, cara. Isso não, Miro. Véi, na moral, durou um mês pra ele parar de ficar em pé. Eu tinha o Seiya e o Poseidon. Nossa, eu tava o cara. Ou seja, o cara tinha God, tinha um Deus lá. Eu só tive o Seiya com a armadura de Sagitário. Foi o primeiro e último, velho. Depois. Aí depois também entrou os cavaleiros com uma armadura de plástico. Lá não foi tão legal, não. Tipo, os de água lá, que era golfinho. Você chegou a ter algum deles? Não, cara. Mas isso era muito idiota, né, cara? Pior filler do mundo. Cavaleiros de Aço. E é isso mesmo. Deixa eu finalizar nós. www.champion.protesto.br. Fechou! Cara. Nossa, velho, pra mim foi um dos melhores. É muito bom. Esse aí também é outro que tem uma puta dublagem foda, cara. Nossa, a melhor dublagem. É, cheio de gírias. Cheio de gírias. Nossa, Rio de Janeiro Wins, cara. Muito bom, meu. Nossa, e as lutas eram sensacionais. Meu, que personagem que fala rapadura é doce, mas não é mole não, rapaz. Não é mole não. Só aqui no Brasil, cara. É muito bom isso. É poema, cara. Poema. É o menininho lá com o chupeta na boca. Ah, é. Isso aí era foda, meu. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole não. Reprovado! Percebeu que no anime tá cheio de referências de várias coisas da cultura? Com os personagens de Street Fighter, tinha um Yoda, tinha os soldados rebeldes lá de Star Wars. Ah, é, tinha várias dessas piadinhas assim no meio, cara. Meu, lembra do primeiro torneio, cara? Puta que pariu. Aqui eu fiquei ligado, cara, meu. Mais que qualquer torneio do mundo, assim, cara. Melhor que Dragon Ball, velho. Nossa, eu preciso abrir uma brecha pra poder falar. Uma das falas que eu mais ri é quando tinha treta lá do torneio espiritual e tinha o Toguro. E tinha a galera torcendo pro Toguro. Mano, eu nunca mais vou esquecer, eu velho. Sou Toguro. Ah, eu sou Toguro. Eu sou Toguro! Ah! Eu sou Toguro! Ah! Em pleno clima de euforia, o público recebe o time Toguro. A torcida inteira vibra com a entrada do time. Carazo! Ah! Eu sou Toguro! Fui! E Toguro! Deus, era muito foda, velho. Gente, mas foi muito bom. Aliás, pra quem é fã do Yu Hakusho e quiser ver algo parecido, dê uma procurada depois em Hunter vs Hunter. Demo E traz também uma proposta parecida, que é muito bom também. Eu não gosto de anime novo, pra mim, tipo, foi até... Ó, o último anime que eu assisti foi Fullmetal Alchemist. Depois disso, cara, pra mim não existe mais nada. O Brotherhood? É, todo o desenho lá, cara. Sabe de nada, inocente. Não, não, mas tem duas versões, tem o normal e tem o Brotherhood, que é o que é o melhor. Mas então, o Hunter vs Hunter é da mesma distribuidora, a Shonen Jump, por isso que é bom. Não, mas ele é o mesmo criador de Yu Yu Hakusho também, né? O mesmo escritor do mangá, né? É o mesmo naipe, aquelas lutas cheias de regras, os caras pareciam mais jogos mortais do que lutas mesmo. Tinha lutas que os caras nem saíam na mão, mas era puta estratégia, eu achava isso muito foda, né? Tem um desenho que, entre aspas, ninguém assistia, mas tava lá passando no chat. Eu achava foda, e aí, cara? Eu gostava pra caralho. Ué, fala, acabou de lembrar um puta anime que foda. Mas da anime favorito. E era o anime que passava antes de Cavaleiros, né, cara? Eu ia ficar esperando essa. Aí não tinha como, né? Cara, eu tava muito vergonha de alguém me pegasse vendo aquilo, velho. Porque era uma coisa que eu não queria assistir. E ver, puto, todo mundo que olhava assim já olhava com aquela cara. Granola. Todo viado! Meu, não tinha disso aí, não. É, assistia também em casa sozinho. Eu assistia com minha prima. Todo mundo assistia. Então, ninguém assim, fala que assistia. Você podia dar desculpa que você só assistia pra ver ela se transformando, cara. Não, eu falava, eu ferrava, mas não, tô esperando Cavaleiros, porra. Aí eles. A Sailor Moon é Super Sentai desenhado feminino com nudez. Não tinha nudez, né? Nudez é leve. Transformava ficava pelada, só que com censuras coloridas lá, né? Tipo, que o corpo delas brilhava. Mas tinha isso. Mas tá tendo remake, né, cara? Tipo, de 20 anos aí pra comemorar, eles estão fazendo uma versão nova aí, sei lá, um anime novo. Do anime, além do mangá? Não, do anime mesmo. Ah, o que a gente tá esquecendo é do Mameio passado também. E a papá, foi você que chegou e brincou com meu coração. E a papá, eu não sei como pode buscar apenas a razão. No momento em que você chegou. Nunca passou isso aí, cara. Passou? Passou, mas era à noite. Lembra? Porque, tipo, eles consideravam meio erótico, sei lá. Tipo, é, tinha seios. Mamilos são muito polêmicos. É, então. Passava à noite. Era mamilos bom. Mamilos! Aliás, né, queria agradecer ao Sérgio por ter escolhido essa nova pauta aí pro canal, que a gente não usou porra nenhuma, né? A gente pulou de canal. Não, pulou sim, cara. A gente veio SBT, Globo. É, a gente pulou tudo, velho. A gente não seguiu nada, né? A gente foi pulando de canal em canal. Agora eu vou acelerar meu atestado de velho aqui, porque eu vou pular pra MTV. Alguém lembra daquele bloco de desenhos do Liquid Television? Eu não lembro. Só me lembro de Buffs e Butthead. Cara, mas o Liquid Television que passava, cara, tinha aquele desenho Ian Flux. Aí, tá vendo? Ó, o ponto não sabe, cara. Tá vendo, cara? Por isso que eu chamei o ponto. Esse cara vai virar titular aí do podcast. O podcast sem nome. É. Você viu, né, David? O senhor já cheio de querer excluir a gente, já falando aí que quem é que manda aí, quem vai virar titular. Vamos saber. É um viado, corno manso. Tá escrito na cara dele que é um... corno, quer foder com todo mundo, quer foder com você. Os desenhos fodas, cara, nesse bloco aí, cara. Tinha Ian Flux, agora tô tentando lembrar os outros. Era tão foda que eu não consegui lembrar. Puta, sabe o que você me lembrou, velho? Me lembrou aquela sessão do Cartoon Network, que era o Adult Swim, que tinha Space Ghost costa a costa. Eu achava, tipo, era que nem um Jô Soares ali das entrevistas dos desenhos lá, meu, mas eu achava muito da hora, meu. Eu vou chutar tua cabeça até te arrebentar. Depois repito a mesma coisa até te esmagar. Porque nunca fica aprendo essa lição. Abra a porta, idiota. É o Zorak. Eu vou te estraçalhar. Vocês são ridículos. Eu odeio vocês. Tinha umas piadas sensacionais ali. Com o Zorak e o Moltar. É isso, o Zorak e o Moltar. Nossa, velho. Depois de um tempo teve o show do Brack. O do Brack era da hora. Assim, ah, cara, não era Link de Televisão, não lembra de Space Coach? Acho que era o Locomotion. Alerta. A continuação em Locomotion. Ranma Medio. Gracias por sua atenção. Locomotion, nossa, velho. Por que ninguém lembrava? Locomotion, eu acho que assisti Locomotion, caramba. Tipo, passava os Cowboy Bebop da vida. Passava. Apesar que, pra mim, tipo, TV a cabo demorou pra rolar. Então, tipo assim, foi bem. Eu peguei bem finalzinho do Locomotion, né? Depois do Locomotion, né, TV a cabo foi pro Animax. Cartão? Depois da morte de sua mãe, Eduardo e Alphonse se dedicaram à alquimia, o meio para trazê-la de volta à vida. Mas nesta ciência obscura, qualquer erro pode ter um alto preço. Agora, só a Pedra Filosofal pode devolver tudo o que eles perderam. Fullmetal Alchemist, de segunda a sexta, no Animax. Não, o canal virou Animax, cara. Ah, virou Animax, sim, sim. E uma coisa boa que era, virou uma coisa melhor, que depois ficou uma bosta, acabou. Né, cara? Eu lembro, nossa, o começo do Animax foi foda, cara, porque tava passando Samurai foi X. Foda. Passava o melhor anime de carros, que é bem melhor que Velozes Furiosos, que se chamava Initial D. Aliás, eu tô assistindo, muito bom. Tô terminando de assistir todo o anime até a última parte que saiu, né? Que eu peguei emprestado aí com um amigo meu, né? Rafael, vou mandar tomar um abraço pra ele, né? Que ele me deixou todo o anime aí. Initial D tinha um live action, você lembra? Eu tenho live action aqui, cara. E o Initial D agora no Gran Turismo 6 tem o próprio carro dele. Sempre carro teve, que ele usava. Teve, cara. Caralho! Não, não, era o carro. Não, tinha um modelo do carro, que era o classicão. Não, olha lá, versão Shigeri, que é o nome do carinha lá. E passava pro Metal Alchemist aí, onde. Se assistir foi o último anime mesmo que eu falei, porra, esse anime é foda, mas agora chega dessa merda, entendeu? Falsos poetas! Nossa, que até hoje que é foda, mano, que eu acho que pra mim não existe final pra ele. É tipo um dos Dragons da vida, que é o Neon Nemesis Evangelion, velho. Passava no Locomotion, cara. Cara. Eu com meus 14 anos assistindo isso. Era pesado pra assistir de manhã. Toda vez, lá, cenas de nudez forçada lá, que e, também deixava constrangido isso que chegava. Porra nenhuma. Não vem pra falar não, cara. Mas eu peguei todas as referências, todas as... É o caralho. Ninguém pegou porra nenhuma, só agora. Mais ou menos, hein? Mais ou menos, final, hein? Também depois de assistir o anime inteiro. Daí vem aquele final, tipo, what the fuck. Caralho. Não, e assim, parece que tem dois finais o desenho, né? E nos dois dá em merda. O barato é bem final. Apocalíptico mesmo. Cara, eu nem vou entrar nesse território de Evangelion, cara, porque, olha, deixa quieto. Eu só quero falar que a abertura é uma das menores, assim. Adorava, então. Se você tiver coragem de pegar assim desde o começo e tal, tem um OVA que eles fizeram agora, uma versão remasterizada, que tipo, é uma versão resumida, acho que são 9 OVAs, com os cortes mais diretos ao ponto, assim, e explicando a história de novo. Eu tentei, mas aí eu descobri que não gostava antes, aí continuei não gostando, aí não tive coragem de. É muito, muito densa a história, meu. É que nem pra algumas coisas, né? Eu assumi que eu sou burro e não vou entender o negócio mesmo. Né? É. Mano, é vários temas, é tipo religião. O tema de religião ali é pesado pra caramba. Pra quem, tipo, exato, meu, é meio anticristo o negócio lá. É foda. É, tipo, são os anjos que querem acabar com a comunidade. Sabe que eu tô puto agora? Porque eu falei que, tem que lembrar de desenhos dos anos 90, mas não ficar focando muito em anime, não, cara. 70% desse podcast foi anime. A tarefa é difícil, dificílima. Puta que pariu, cara. Meu, tem que falar de um desenho que foi revolucionário. Por mim, eu assistiria ele de novo, o cabo a rabo, que foi o Bob Esponja. Vivido abacaxi que mora no mar. Bob Esponja, casa vai dar. Tem a cola amarela e espirra água. Bob Esponja, casa vai dar. E nenhuma bobagem é o que você quer. Bob Esponja, casa vai dar. Onde a Bruna sabota e problemas com peixes. Bob Esponja, casa vai dar. Todos juntos. Bob Esponja, casa vai dar. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Foi sensacional pra mim esse desenho. Meu, pessoa do mundo que não acha graça. Essa foi boa, Patrick. Nossa, cara, é sensacional as piadas desse desenho, meu. A proposta que ele teve é o que tá todo mundo fazendo hoje em dia. Piadas duplo sentido. Um desenho para adulto. Não, são piadas adultas de um desenho, entendeu? Que aparentemente é de criança, né? O Bob Esponja, um dos criadores dele, é o criador do da vida moderna de rock. Goodness, man. Rocker's Modern Life. Que era um desenho também de duplo sentido, de insinuações sexuais, críticas sociais. Nossa, isso mesmo, acho que eu comprava Rains, cara. Este foi banido da Nickelodeon, que nem invasorzinho. Invasorzinho é sensacional, velho. Puta, era pra ele ter um filme, velho. Só que daí só ficou coming soon, nunca mais. É que tem uma hora que o invasorzinho tá começando a usar um humor meio negro no negócio ali. É, tipo, eu comecei a ficar muito pescado no humor negro. Invasorzinho e o Rain Stimp, os dois futuros criadores banidos da Nickelodeon por excesso de piadas sujas. Principalmente o Rain Stimp, né? Já era muito violento, um desenho muito violento. O que era esse, meu? Rain Stimp passou na Nick and Night um tempo aí, e o negócio era violento, era quase morte de um dos personagens toda hora, que era um cachorro gordão lá, vermelho. Ó, minha consideração, cara, eu já tava até esquecendo, não poderia esquecer disso, cara, meu, o desenho do Batman, cara. Qual deles? Clássico, cara, do SBT, cara, o anime dele. We'll be right back. Caio Rainho e mostrava ele no final lá, Batman. É, meu, primeiro, tipo, uma das melhores aberturas de todos os tempos, cara. Aquela abertura é muito boa, a música do Danny Elfman ali. É a música do filme, né, cara, do primeiro filme, eles pegaram pro desenho. Cara, mas toda aquela adaptação, cara, Bruce Timm é foda, cara. Eu preciso assistir os outros desenhos, o desenho da Liga e os outros. E não sei se vocês sabem, cara, ele fez tudo amarrado, cara. Se você pegar todos os desenhos, até o Batman do Futuro, da Liga da Justiça, e esse aí do Batman e do Superman, todos estão amarrados, cara. É um universo só. Ainda bem. E é uma história que vai até... Não, tá tudo amarrado ali. E ele ia fazer um último anime amarrando mesmo, assim, e dando um final, cara. Mas nunca aconteceu. Aliás, por falar em Batman, vocês me lembraram... Vocês se lembram de um desenho chamado Os Gárgulas? Há mil anos, a superstição e a espada governavam. Foi uma época de trevas. Foi um mundo de medo. Foi a era dos Gárgulas. Estátuas durante o dia, guerreiros durante a noite. Esse é antiguinho, hein? Esse eu assistia na Fox Kids. Os Gárgulas eu assisti nos dois, tanto no SBT quanto na Fox Kids. Agora o cara lembrou, hein, meu? Tá vendo? Não é que vocês não tinham muito TV a cabo, né? Nessa época. Fox Kids era foda. Uma das melhores coisas da Fox Kids era o Homem-Aranha. Aquele lá meio... Aquele um cenário foda. Em 3D. Eu gostava do classicão, que chegou pra na Globo. Não, não é 3D. É o desenho, mas o fundo, quando ele tava lá, se todas as teias... Ah, é verdade. O fundo era esse. Homem-Aranha dos anos 90. Homem-Aranha, o Peter Parker Playboy, né? É, Peter Parker Playboy, musculoso. Nerd nada, né? É. Mas eu gostava, velho. Eu gostava daquele, meu. É muito bom. Se comparar os quadrinhos, é uma merda. É, não tem nada a ver, né? Vou adaptar aí, deixar ele menos loser. Engraçado que teve continuidade. Ação, quando ele vai pro espaço, vai pro outro planeta. Daí começou a ficar mais ou menos. Aí começou a ficar mais ou menos, tá? A roupa ficou da hora. Mas é qual é? Esse é 2799? Alguma coisa não, assim? Esse é HQ. Acho que o número. Esse é HQ, 2099. Esse é HQ que deveria ter desenho, velho. É, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Após 10 mil anos, estou livre. É hora de conquistar a Terra. Alpha, Rita se libertou. Recrute um grupo de adolescentes com garra. O que eu me lembro, velho, Fox Kids era Digimon, Power Ranger, Shinzo, que era legal, que era das cartas, mas não era tipo o estilo de ouro. E tinha Shaman King, velho. A luz nunca se apaga na terra e no céu. Que eu gostava pra cacete. Shaman King. Esse nossa, anime era bom demais naquela época. Só que tinha um negócio. Eu desligava a televisão de vergonha da música. Mas até hoje eu ouvi de novo, não é tão ruim, não. Mas é muito ruim. Ah, mas a versão da abertura japonesa é 80 milhões de vezes melhor. Não, então, a abertura... Não, eu gosto da abertura. O problema era o ending, que era, tipo, tudo romântico lá. E, moleque ficava com vergonha dessas coisas. Mas é boa também o ending. Depois, vendo depois, é boa também. Na Fox Kids, como todo mundo tá lembrando de desenhos desconhecidos aí pra maioria, tinha um que é chamado, que tá passando agora no Cartoon Network, que é o Og e as Baratas. Ah, Ah, eu lembro! Puta que... Gato azul que morava com outro gato, gato verde. E ficava com as baratas rindo. Puta, eu lembro disso, velho. É, e a cidade, tinha uma área residencial que todas as casas eram exatamente iguais e até o horizonte. Só a casa dele tinha telhado vermelho. Só a casa dele. E a casa dele era gigante. Por dentro era pequenininha por fora. Isso era uma brisa que me veio, velho. Já que a gente tá falando de anos 90, eu tenho que falar dos anos dourados do Cartoon Network, né, cara? Dos seus desenhos exclusivos. Tipo, Laboratório Dex, o Vaquim Plan. Foi bons tempos daquele Cartoon, viu? Porque teve uma levada de desenhos do Cartoon que foi muito ruim. Depois disso, né, cara? Já tinha o Laboratório de Dexter, tinha o Johnny Bravo, o que mais tinha? É, Cartoon Network, meu. Tinha Dudu e Edu. Dudu e Edu. Eu não gostava muito de Dudu e Edu. Eu também aquela versão, as crianças. Essas esquisitas. Meninas super poderosas, que era foda. Meninas super poderosas. What? Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra? Tinha um outro Gato Félix que era outro nome, era uma versão mais recente do Gato Félix. Eu não lembro se era As Loucas Aventuras do Gato Félix ou algo parecido. É, ele era de demônio, aquele desenho, velho. Por que é demônio? O quê? Se você se lembrar pelo menos de um episódio, por exemplo, eu lembro de um que era que ele tava investigando tipo uma morte, velho. O que ele faz ali, você pensa, ou o cara usou muita droga pra entrar dentro da bolsa e criar um outro mundo dentro da bolsa. Ou sei lá, cara, é muita viagem o desenho. Cacete. As Aventuras do Gato Félix. Hora do show! O Laboratório Dexter foi do meu criador aqui de Samurai Jack. Todo mundo já percebeu isso, né? Uhum. Nossa, aliás, Samurai Jack era muito bom, né? Eu gostava do Samurai Jack, cara, mas ele é um... Meu, o que é foda desse desenho, assim, cara... Não, o desenho é animal, nada, mas tipo, ele é mó conceito igual, assim, da HQ do Frank Miller Ronin, cara. É a mesma coisa, cara. Ou não, é tipo, é que os dois pegaram da mesma fonte, assim, entendeu, cara? O cara que fez o desenho e o Frank Miller também quando fez a HQ. Já leram o Ronin ou não? Não, né? Cara, mas é um samurai que vem parar num futuro distante, entendeu? Cara, não, a mesma trama, entendeu? Cara, pra pegar um vilão. Primeiro da mesma fonte, né? Mãe, tem um frango! Mamãe, tem uma vaca! Papai se amarrou, ele nem se importou! A vaca e frango, que é o desenho mais bizarro daquela época, era bizarríssimo. Os personagens eram uma vaca e frango, nasceram de duas metades de humanos, metade pra baixo. Ah, é, que ficava segurando as coisas com o pé pra não poder mostrar a mão, né, e o rosto. Não, na verdade eles não tinham, né? Eles não tinham mesmo? É, se você tem um episódio, você vê que não tem, nada. Tem sombras também que dá pra ver que não tem. Sério? Nossa, isso é um capeta, velho. Você não achava estranho que todos eles pudessem servir a comida, que era traseira de porco? Eles usavam as pernas só? Sim. Eu vi eles cortavam e levavam pra algum lugar acima da cintura aquilo. Não, olha bem. Oh, meu Deus do céu. Nossa. Um dos personagens era o Diabo, que na verdade chamava Bull de Fora. Tinha muito parado pra pensar com um demoníaco era isso. Voltando pra parte anime, tinha Sakura Card Captors. E sinceramente, por mais que fosse um shoujo, não sei se é bem um shoujo, né? Eu gostava. Eu gostava. Tinha bastante shonen no meio. Sim, era um tabu isso daí, cara. Que além de Loricon, tinha outras coisas. É, tinha o Choran lá, que dá muito pinta de viado lá, mas no final ele não era. Tem que lembrar quem fez essa cura, né? Que é Clamp, né? On a specified. Without. Now playing. What? Lieutenant. No. Nesta parte do podcast, o Sérgio, tomado por uma grande vontade de participar, começou a assistir um vídeo que estragou o áudio. Parabéns! Fiquem com esta parte que está, ó, uma bosta! Era um desenho mais pra meninas que nem ser irmão, só que tinha. Não, seria qualquer um, mas a ideia mais era pra meninas. É igual o cara que tem mais da coisa. Ah, exatamente. Qual? Aquela das meninas que tem espada que tem os robôs. Fica gostosa. Mas é, tinha pra você que lá na Liberdade tava vendendo esse livro uma época, com uma febre. Era importado. Nossa, sumiu muito rápido. Nem eu tive tempo pra mudar. Não vê que mais. Eu tinha Yuya, Kazama, Samurai X, Samurai X foda. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem do Cão Covarde, estrelando Coragem do Cão Covarde. Abandonado ainda filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido Eustácio Resmungão. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum. Depende do Coragem tomar sua nova casa. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Nossa, Coragem, velho. Coragem era bizarro também, velho. Ele tinha umas sacadas meio macabras, mas era muito bom, velho. Tipo, era a intenção dele ser meio macabro, mas só que tem outras vezes que extrapolava um pouco na bizarrice. Pode procurar. No YouTube vocês querem ver as cenas mais perturbadoras. Aí logo ele completa com de Coragem com Covarde. É cena perturbadora pra caramba. Aquele desenho era cheio disso, era vilões. Pessoas que são feitas em CG. É, né? Vamos fazer de uma coisa. Vamos encerrar aqui. Tá, vai. Vamos declarar encerrado por aqui, porque... Olha... a gente não vai lembrar mais de nenhum. Já era e... Olha, ainda bem que a gente conseguiu terminar, hein? Graças a Deus, a Bob Marley e Edson Gomes, cara. Gosto de viajar no pensamento. Hoje a galera diz que eu sou um pouco lento. Eu nunca tive problema com os homens. Graças a Deus, Bob Marley é disso.